sério você preparar seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama para me receber esta noite, para não pretender mais que sou, para se proteger disso tudo, seu favor, ninguém vai nos fazer mal. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, deixar que a paixão me domine. Num abraço pretender ser mais forte do que as leis que me prendem a você.